195 transponder, 1208 é o controle Gol 1606. O Gol 1606, correto, o cotejamento, pode retornar a frequência da torre 1186 para o acionamento. Agradeço a paciência. Afirmativo, você poderia confirmar a saída? Subida Puka, transição Zipar, ok? Ok, Puka Zipar, Gol 1606, grato. Meio vento é 1.60 graus com 8 nós, que negão no 0, 1.6, livre pouso na 10. Mas foi só voo livre pouso na 1.0 com 16, com 8 nós. Torres, 8.6, 3.1, 7.0. Azul 1.4.0.62, prossiga para 2.000 pés, está autorizado ali UFC, reporte localizador. Está autorizado, reportará 4.062. Está autorizando 5-2, está presente, está autorizado, direto pelo, descendo para 3.000 pés. Direto pelo, descendo para 3.000 pés, ajustado no 0 no meio, está 3.152. Estamos providenciando os dados do nome do passageiro e qual a situação deles, ok? Obrigado, estamos na guarda. Em princípio solicita a presença de um médico do aeroporto também a bordo para avaliar o caso dele, tá? Apesar de que ele já teve um atendimento médico imediato, soubemos só a posteriori que havia médico a bordo. E mesmo assim gostaríamos da presença de um médico, tá, após o nosso pouso. TR-3152 será providenciado. TR-3170 vai passar o externo completando LS Torre 1-8-8-6. Voo 1-7-1-4. Chama agora o centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, 714, boa noite. Boa. O pastor 17, aproximando-se de Conde, o serviço será terminado, nível 090, chame controle da Caju, 120.3. Gol 896 no solo aos 38, ao livrar à direita, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, mas escuta um 8, 9. Passando Duna, inicia redução para velocidade de aproximação final. Duzindo, é 10. Azul 4062, chame Torre 1-8-6. Torre 18-6, muito obrigado, tenha um bom serviço e boa noite. Boa. Tire para a remota 1-3. Alfa Juliette, remota 1-3, 3-1-7-0. Boa, remota. muito boa noite, este azul 4062, está no ILS 10, já com o trem de pouso baixo, é travado. Muito boa noite, o azul 4062, o altímetro é 1016, o vento 170 graus com 8 nós, aguarde, ok, agora autorizado pouso na 10, azul 4062. Gente, já com 1016, tive pouso na 10, azul 4062, obrigado. Salvador, MJ 6746, boa noite. MJ 6746, boa noite, estou ciente dos desvios. Sua identificação, desça para 3 mil pés, o altímetro 1016. Reporte o término. Sente, 3.1016, está mantendo a PRO 057, evitando formações. Por conta de milhas aproximadamente, manter essa PRO, comandante? Aproximadamente 20 a 30 milhas. Gente, a proa de tato livre as formações? Ajuda! Prossiga então direto em TAP, web 6746 descendo para 3 mil pés. Então, proa de TAP 3.016. Obrigado, 6746. Azul 4062 no solo aos 43, por gentileza, agilize a liberação à direita, taxi na Alfa e Kilo para a posição 4 do Pat 3. Já livrou Alfa e Kilo, posição 4, Pat 3, 4062. Pois da 1-2, 3-1-5-2, final da 1-0 com trem baixado travado. 3-1-5-2, boa noite, novamente, livre pouso na 10, o vento é 1-6-0 graus com 8 nós e o altímetro no 0-1-6. Livre pouso na 10, na 3152. O TAM 3152, no solo aos 47, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette até o 01, TAM 3152. No 52, por gentileza, confirme se já chove aí sobre a pista nesse setor. Afirmativo, da metade para o final já chove bem, bem forte. Ok, sim, te agradeço. Nada. Para essa informação, chuva leve sobre o campo agora, permanece visual. Né? Tá 9362, boa, acero identificação, chegada a Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1.06. 3.000 pés, 1.06, tá 9362, desça da Mari. LF746, prosseguir para 2.000 pés, está autorizado LF6, reporte localizador. Confirme para o LF746. Prosseguir para 2.000 pés, está autorizado LF6, reporte localizador. 2.000 autorizado, reporte estabilizado, 6746. Já está pronto para o pushback acionamento na posição 05. No 606 está autorizado o push acionamento no portão 5, altímetro no 016, chame a torre em 118.6 para o táxi. Ok, está autorizado, vai chamar a torre para o táxi, gol 1606. 7746. Completa já sexo e chamado Torre 1186. Uma boa noite, até a próxima. 6746. Oi, MJET 6746, boa noite. 6746, boa noite. É, avistado, perdão, reporte passando externo, visual baixado para lado. Já está baixado, checado. Passando o externo, 6746. Ah, ok, agora sim, avisto o senhor rompendo aí a camada de nuvem. Está livre pouso na 10, o vento é 1,30 graus com uma dezena de nós. E o altímetro no 0,16. Atento à pista úmida, chuva bem leve sobre o carro. Sente livre pouso, 6746, baixado checado. Prossiga, 3152. Ele deu uma informação aí, o nome do passageiro que passou mal é Rodrigo Antônio Mendonça Lisboa, ok? 99. Médica, a posição do passageiro na aeronave e a idade, é... ok, agradeço a informação. É, que como a situação foi meio urgente na hora, não deu para pesquisar antes do retorno. Como o pessoal estava procurando fazer algum atendimento com ele, só podemos ter essa informação agora. Né? Ok, sem problemas, agradeço a preocupação e torço para que tenha... É, o senhor sabe a idade? A Flávia está perguntando aqui a idade. Ah, já vamos falar, né? Também não tive essa informação ainda. Só um minutinho. Salvador, muito boa noite, o Gol 9606, agora pronto para o táxi, com 78 pessoas a bordo, 4 horas e 40 é autonomia, alternando Fortaleza. Ok, livre o táxi, Índia Alfa, chama no ponto de espera para decolagem, Gol 9606. Ok, táxi, Índia Alfa, vai chamar quando pronto, Gol 9606. Boa, acelera a identificação, chegada a Mari, desça ao 050. 050, 044. No solo 56, ao livrar à direita, taxi na Alfa, chame antes da Juliette para ingresso no pátio. Pela Alfa, antes da Juliette, vai chamar 6746. Oi, eu vou no 994, pushback para menos no 03. Ok, tem uma aeronave da companhia taxiando na cauda agora. Assim que ela estiver liberada, está autorizado. Puxa, chama para o táxi. O altímetro no 0,16. Voo no 994. Minha passagem da aeronave não está autorizado. Voo 1606, já está próximo ao ponto de estarda 1-0 e pronto. Voo 1606, está autorizado a linha decolada 1-0. Vento de 1-30 graus, 9-9. para a decolagem do gol, para o gol 1-0, 1-6-0-6. A 9362, prossiga para 2 mil pés, está autorizado o FXWAY, reporte no localizador. 2 mil pés, para o localizador para 9362. O 6746. O 6746 mantém. 7 vai manter. O 6-6 Laguna, com o 00, controle em 1-2-0-8, boa noite. Agora controle, 1-2-0-8, daqui a pouco, 1-6-0-6. Senhor Salvador, muito boa noite, o gol 1-6-0-6 decolou. Boa noite, 1-6-0-6, contato na dana decolagem em suba 390 na saída Puca. 390 na saída Puca, gol 1-6-0-6. O 5344 pode voar e tapa para desvio de informações? Direto, tapa está livre, trip 5344. Atualizado. Web 5899, desça para 3 mil pés. 1-0-6, permanece o altímetro. 3 mil, 316, 5899. Ciente pro 02 com cautela, observando o gol, o 6746. Corregou 19, basta pronto para o ataque, CLB de 179. 2 horas e 30, Salvador. Autorizado à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. 1-6, perdão, 1-9-9-4. Autorizado, tá 9362 estabilizado? A localizadora tá 9362. Negativo completo, procedimento chamando torre 1-8-6-6. 8-6, boa. Web 5899, prossiga para 2 mil pés, está autorizado o LSX-Way. Reporte localizador. S2000 está autorizado, ILS X-Ray, informa no lote 5899. 8896, sente da Foxtrot de autorização, João Pessoa. 1896, por gentileza, troca para a frequência do solo em 1219, apenas para a cópia. Opa, tá legal, obrigado. Solo Salvador, boa noite, bom 896, sente da Foxtrot de autorização, João Pessoa. 1896, autorizado para João Pessoa, nível 370, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5114 e o controle em 120 decimal 8. Cotejo. Autorizado 370 para João Pessoa, Upper Whisky 58, decola pista no 0 curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 5114, controle no 208, voo 896. Correto, no 896, pode retornar a frequência da torre 1186 para o acionamento. Confirmando o transponder, 5114. Obrigado, 5114, retornando 1186, obrigado. 5344, reduza 1809. 180, 5344. Não, ali mantém na lugar, 19, 99. Aqui, 5899. 5899, completa LS X-Ray, chamado Torre 1836. 186, boa. 05344, desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no log. 2017? 1016, o altímetro, 5344. 16, atualizado X-Ray, Pantera Novo Arc, 344. Web 5899, Fui LS Baixar Travado. Quase pista livre, Web 5899, tem uma aeronave da Gol tomando posição, preste a iniciar a rolar.